que é que eu sou, se eu não posso entender? Que quem não é da minha religião não merece sofrer. O que é que foi que eu fiz com tudo aquilo que eu li? Se eu aprendi a falar, mas não aprendi a ouvir. O que foi que eu fiz da minha salvação? Se eu transformei ela numa arma contra meus irmãos, onde foi que eu aprendi que ele é menor que eu? Se o sangue da cruz correu por todos e não era meu. Vivendo de fé sem fé, né? O que a gente é? Sendo muro ao invés de ponte, né? O que a gente quer? O que é que o mundo pensa da gente? Será que é o que Deus quer que o mundo pense? Vivendo de fé sem fé, né? O que a gente é? Sendo muro ao invés de ponte, né? O que a gente quer? O que é que o mundo pensa da gente? Será que é o que Deus quer que o mundo pense? Estudando o passado, o que a gente tá fazendo? Assim é sendo dizimado e a gente faz que não tá vendo. O que é, não só pelo, pela paz. E o que a gente pode fazer por ela, a gente não faz. Crianças morrem, bombas explodem, o mal apela. E a gente gastando tempo com a cena da novela. Descontrolados, despreparados, desocupados, desempregados. Vivendo de fé sem fé, né? O que a gente é? Sendo muro ao invés de ponte, né? O que a gente quer? O que é que o mundo pensa da gente? Será que é o que Deus quer que o mundo pense? Vivendo de fé sem fé, né? O que a gente é? Sendo muro ao invés de ponte, né? O que a gente quer? O que é que o mundo pensa da gente? Será que é o que Deus quer que o mundo pense? Tudo que eu aprendi aqui de nada valerá se o que eu aprendi aqui não me servir pra te ajudar. Porque se eu não aprendi a valorizar tua caminhada, melhor retroceder, que eu não aprendi nada. O que é um povo que clama e não milita? Todos querem atitude, mas ninguém se habilita. Será que é pra gente pôr a culpa no partido? Será que é pra gente continuar dividido? O que é que a gente é? O que a gente quer? Massacrar outra gente é dizer que é por fé. Mas se é isso, é outra fé, minha gente é. Pois se a gente massacra por fé, nem gente a gente é. Vivendo de fé sem fé, né? O que a gente é? Sendo muro ao invés de ponte, né? O que a gente quer? O que é que o mundo pensa da gente? Será que é o que Deus quer que o mundo pense? Vivendo de fé sem fé, né? O que a gente é? Sendo muro ao invés de ponte, né? O que a gente quer? O que é que o mundo pensa da gente? Será que é o que Deus quer que o mundo pense?